Olá, queridos amigos e amigas nerds, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Confraria, um podcast mais do que especial, porque hoje temos uma estrela entre nós, um convidado muito especial. Mas primeiro vamos falar da ralé, a galera que vocês já estão acostumados, que sou eu, Toninho Chan, o fã mais amado da internet, e comigo está ele, Marcos Bonaparte, o integrante mais polêmico do Confraria. Seja bem-vindo mais uma vez, senhor Marcos. Olá, boa noite a todos os participantes, boa noite a todos os ouvintes. E a polêmica fica por conta do Antônio do Brechó, né? Que eu descobri que o Antônio tem um brechó também. Né? Então, e ela? Agora eu vou apresentar ela, a nossa querida, a nossa chima brasileira, a Emily Knight. Boa noite, dona Emily. Boa noite, professor, queridos e queridas nerds de todo o Brasil. O grande destaque é esse convidado ilustre que está conosco hoje, né? Seu Toninho, quando é que vai abrir a fábrica de bonecos aí? Calma, em breve a gente entra nessa assunto. Mas vamos ao que interessa. Nós estamos com ele hoje. Ele é dublê profissional, coreógrafo de lutas em cinema e TV e também professor de Kung Fu. Seja muito bem-vindo, senhor Gutenberg Lins. Valeu, meu querido. Muito obrigado aí. É honrado estar com vocês aí. Obrigado por me convidarem. Bater esse papo legal aí, né, com vocês aí. A honra é toda nossa de ter você aqui com a gente. Então a gente vai fazer uma entrevistazinha rápida aí com o TBR, porque o cara hoje já ralou pra caramba, já gravou. Então eu já vou começar, o seguinte, já vou metendo pela porta. Você está envolvido ou não no filme brasileiro do Jair? Bom, tem uma expectativa muito grande da galera, né? Que acompanha já o nosso trabalho desde o videoclipe On The Rocks, né? No qual a gente participou, que dá uma homenagem ao gênero Tokusatsu, né? A reunião que eu fiz com o Sr. Sato, eu fiquei bem por dentro do projeto. Não tem nada certo ainda, tá? A reunião que eu fiz... não tinha diretor definido, nem produtora, nem elenco, e muito menos dinheiro, que é o mais importante para se fazer um filme, né? Então, assim, o Sr. Nelson gostou muito do nosso trabalho que fizemos no videoclipe, tudo voltado na parte de ação e tokusatsu, porque o videoclipe é o único trabalho profissional de audiovisual, isto é, cinema, feito no Brasil em relação a tokusatsu, né? Então eu falo audiovisual porque é um videoclipe, mas é um trabalho também voltado para imagem, cinema, né? Então assim, é uma música em cima de imagens de cinema, né? Então foi um trabalho que o Sr. Nelson gostou muito, ele não tinha acompanhado o videoclipe, nem os bastidores também, mas não tem nada certo ainda que eu estaria nesse projeto do Jaspion. Eu fiquei muito feliz que uma galera muito grande na internet que já acompanha o nosso trabalho fez até uma campanha no Facebook, né, querendo que eu participasse do filme como dublê do filme do Jasper. Então, mandaram muitas mensagens na Sato Company, enfim. Mas não é o Sr. Nelson que decide isso, entende? E sim uma produtora, um diretor, quem cuida da parte de elenco, que é fundamental. Então, assim... eu tô bem otimista em relação ao filme do Jasper. Temos sim condições de fazer algo muito bacana, muito legal. Eu acredito no projeto. Porém, assim, né? Não tem nada pronto, né? Não tem nada certo. Ele só tem a ideia de se fazer o filme. Uma coisa muito boa e positiva é que ele tem o aval da Toei para se fazer isso. Isso é maravilhoso, tá? Mas é um filme que, por exemplo, as notícias falaram que em 2019 iria se lançar o filme. Isso é mentira, tá? Não tem como sair. Não é que é mentira, não tem como. É impossível se fazer um filme em um ano, tá? É impossível. Por exemplo, exemplo, o filme Pantera Negra da Marvel, ele lançou em 2018, mas em 2015 já estavam se falando do filme, já estavam se produzindo o filme. Então, um filme com um porte como esse, você pré-produz em 2 ou 3 anos, entende? Mas tem muitas coisas ainda que vão vir pela frente, né? A gente não tem nada certo, é o que eu posso falar, tá? É isso. E aí, quem vai agora? São Marcos, Evelyn, é com vocês. Então, seu Guto, boa noite. Boa noite, meu amigo. Então, como você falou, não existe nada certo ainda por parte de nem da Sato e nem da Toei também, né? Então, eu queria saber se você ouviu ou tem algum conhecimento de até onde a Toei Company estaria envolvida nesse projeto. Então, pelo que o senhor Nelson me falou em reunião, a Toei sim deu o aval, deu a permissão para que o Brasil produzisse um filme do Jaspion, tá? Tendo esse aval, é o mais importante, porque, assim, você não tem como fazer nada tão grandioso sem ter uma autorização, né? E, lógico, eu acho um pouco arriscado começar logo com o Jaspion, que é o herói mais querido do Brasil em Tokusatsu, né? Existe sim uma grande aceitação do público, pô, que legal, tá? Mas muita gente não acredita no projeto. Muita gente até, sei lá, falando assim, pô, não vai dar certo, não é bom, tal, não sei o quê. Eu digo assim, eu como Gutenberg profissional, tá? Eu sugeria que se fizesse um filme com um herói desconhecido. Por quê? Porque se o filme não for um filme bom, de grande audiência, você pode realmente fazer um outro projeto. Entende? Agora sim, existe uma responsabilidade muito grande de 30 anos que Jaspion existe no Brasil em se fazer um filme. E muitas vezes os fãs são muito exigentes, tá? Pode ter uma coisinha que não é legal, os fãs vão cair matando em cima. É muito difícil você agradar todo mundo. Então assim, eu como profissional, eu daria essa sugestão de se fazer um filme com um personagem totalmente desconhecido. Porque se o projeto não for tão bom assim, também não vai ter aquela crítica, mas vai se valer aquele esforço de fazer aquela homenagem ao gênero Tokusatsu, entendeu? Essa é a minha ideia. Seria bom até para arrecadar uma... Claro, banda, sim, né? Sim, mas assim, hoje sobre o filme do Jaspion não tem dinheiro algum, e sem dinheiro a gente não faz nada. É verdade. Aí fica complicado mesmo. Senhor Marcos, é com você. Bom, primeiro, boa noite, né, Gutenberg, é um prazer falar com você. Boa noite, meu amigo. Eu não conhecia seu trabalho, né, tenho que confessar, até o Antônio me mostrar alguns vídeos seus. Um em particular me chamou muita atenção, que é você já com a armadura do Jaspion, né, testando a espada, enfim, né, a coreografia. E eu queria te fazer uma pergunta bem específica com relação à armadura. Você, como dublê profissional, você deve ter toda uma noção de movimentação, né, de saber de como você, digamos, fazer determinados movimentos sem que ele pareça brusco ou sem que ele pareça suave demais. Então, eu não sei exatamente quantos anos você tem, né, não sei de que geração você é. Eu sou um jovem. Mas eu acredito que você... De 41 anos. Parece menos. Obrigado. Mas então fica mais fácil para te perguntar. Você deve ter acompanhado o Jaspion, como nós, né, durante a infância. Aí eu queria te perguntar o seguinte. Supondo, né, supondo apenas, né, não estou afirmando nem negando nada, que você venha a ser ou dublê do Jaspion ou tenha alguma participação nessa parte de dublagem. Você já tem algum workshop, algum estudo sobre como fazer os movimentos do Jaspion com armadura? Porque, se você reparar, né, a Metal Techs tinha duas versões. Uma versão de luxo, que era só para aquelas cenas de estúdio, onde o visor dele brilhava, tudo mais, né, que era um material diferente. E a versão para as lutas, que era uma versão, acredito eu, de borracha, ou poliestireno, ou algum material bem maleável para que ela não, né, não se rasgasse durante a cena de ação. Correto. E o Jasper, ele tem muitas poses, né? Por exemplo, quando ele saca a arma, a pistola, que eu agora não me recordo o nome, ele tem uma pose. Quando ele se transforma, ele tem uma pose. Quando ele saca a espada, ele tem uma determinada pose. Então, o que eu queria saber de você é... Você já fez alguma espécie de workshop sobre como o Jaspion se movimenta? Porque alguns movimentos dele são bem naturais, como uma pessoa como normal, e outros são bem mecânicos, né? São pausados. É. Então a minha pergunta é essa, né? Se você já tem um embasamento por trás dessa parte, digamos, orgânica do personagem, ou se é, né, ainda é uma coisa meio prematura, digamos assim. Tá. Falando das armaduras, uma coisa que você realmente colocou em questão aí, realmente sim, existem as armaduras diferenciadas, né? Uma realmente para você usar para poses, né? Para fazer closes, e outras de material mais leve para você fazer cenas de ação. A armadura que eu usei no videoclipe, ela é totalmente de EVA, então eu tenho até uma certa mobilidade com ela. Quando eu fiz um vídeo de Jaspion na minha academia, até movimentando a arma, e com a Metaltex do Jaspion, que é uma armadura de fibra, realmente eu que senti a dificuldade que é de se fazer movimentos com ela, tá? Até muita gente, uma outra pessoa falou na internet, poxa, que legal, não sei o que, muito bacana você se movimentando, ou uma pessoa vem e fala assim, poxa, você tá querendo meio que... querer chamar a atenção do Sato, não sei o quê, pra mostrar alguma coisa. E eu não preciso chamar a atenção, porque eu já fiz reunião com ele, foi um dos primeiros profissionais a estar presente lá. Mas uma coisa eu falo, eu vou falar assim, hoje, fazendo o filme do Jaspion, eu não seguiria muito aquela coisa das cenas de luta igual naquela época. Por quê? Lógico, a gente tem que manter uma certa... A essência do personagem é importante, mas a gente tem que inovar em técnicas de luta. Ok? Assim como o cinema evolui a sua linguagem, o cinema evolui em tecnologia, a arte marcial, a luta, a ação, os dublês têm que evoluir de alguma forma. Não podemos fazer as mesmas lutas como antes, apesar que as lutas na época eram muito boas. Eu adoro de ver as lutas do Jaspion, muito boas. Mas a gente sempre tem que dar um toque diferente. Por exemplo, o filme do Charivan, Next Generation, né? Com o Hiroshi Watari, com o qual eu trabalhei. As lutas são sensacionais. Se eu não me engano, esse filme é de 2013 ou 2014. E as lutas são diferentes da época dos anos 80. Por quê? Porque existe uma nova geração de dublês, a linguagem de ação é outra, é uma coisa voltada bem para a parte um pouco Hollywood, sabe? Tipo, são coisas bonitas de se ver, né? Então, assim, eu não ficaria com uma coisa muito, muito igual ao passado, sabe? Se eu tivesse a honra de trabalhar toda essa parte de direção de ação do filme do Jaspion, ou até mesmo a oportunidade de ser o herói, alguém do elenco, enfim, eu mudaria um pouco a linguagem, eu daria um charme a mais, tá, do que essas cenas de ação lá da época. Mas assim, mesmo assim, se você dando esse toque, esse charme, ainda acaba não agradando muito os fãs. Isso acontece, pode acontecer também, entendeu? Sim, perfeito. Acho que você falou, né, o que tinha que ser dito mesmo, né? É unir o clássico, mas dando uma roupagem um pouco mais moderna, até porque... Exatamente. Os equipamentos de hoje são muito mais modernos, né? Sim. Os dublês também têm, né? Na época do Jasper, era Japan Action Club que fazia, né? Se me lembro bem. Sim, é isso. As coreografias e... E hoje em dia, nota-se que teve uma evolução nos combates, né? Acho que eu tô tomando a vez de vocês, mas eu vou me atrever a fazer uma segunda pergunta, que foi algo que me veio à mente agora. Eu não sei se você acompanha o cenário do Tokusatsu atual, mas eu vou puxar para os Kamen Riders, que são bastante focados em batalhas. Caso você acompanhe, não sei se é o caso, mas eu tenho a ligeira impressão que as lutas de hoje, elas têm um grau de veracidade muito maior do que se tinha nos anos 80. Você acha que isso tem alguma procedência, ou isso é mais coisa da minha cabeça mesmo? Não, não, não. Acontece o seguinte, naquela época antiga, os dublês treinavam muitas e muitas horas, tá? E muitos dublês que se cansavam em cenas, ou até se acabavam tivendo alguma lesão, se machucavam, eram sempre substituídos, entende? E nem todos os dublês têm as mesmas habilidades, são bons em algumas coisas, entendeu? Algum dublê é muito bom em luta, outro é muito bom em queda. Esse da queda não é muito bom para expressar a coreografia. Então, assim, hoje, vou te falar pela área de dublês, tá? Vamos falar sobre dublês. Os dublês aprenderam muito mais coisas do que aquela época, sabe? É como você abrir um pouco mais a sua mente em relação ao gênero de ação. Então, os dublês de hoje, eles treinam mais, eles assistem mais filmes, têm mais referências, entende? Hoje a gente vê que, qualquer coisa que você vê no cinema tá rolando filmes de ação sempre, entendeu? Lá naquela época não era tão assim, sabe? Então é o que eu falo, o cinema ele tem um ritmo que tudo vai crescendo junto, sabe? É o que eu falo, é tecnologia, efeitos especiais, a parte de direção, cenas de ação, entendeu? Então eu vejo isso, tá? A linguagem abriu muito a mente das pessoas trabalhar nessa área de ação, entende? E todo mundo tem aquele negócio criativo. Todo mundo cria-se mais também, entendeu? Você aprende mais e cria-se mais. Entendeu? Sim, maravilha, perfeito. Agora, né, quem quiser assumir a palavra... Deixa eu pegar esse gancho aí que o Marcos levantou já da armadura do Jasper. E vocês já falaram, né? O Jasper o herói, o saxo mais famoso aqui no Brasil, acho que é o mais amado aqui no Brasil também, e acho que todo mundo me acompanhou, todo mundo viveu o Jasper na época, e aí eu te pergunto o seguinte, Gutenberg, qual foi a sua sensação quando você colocou a armadura do Jasper, quando você botou a armadura toda e se viu ali como um Jasper você mesmo? Eu vou ser bem sincero pra você, tá? Quando eu vesti a roupa, eu estava com meu parceiro Edson Nakamato, a gente estava fazendo uma coreografia para um evento aqui em São Paulo, que ia fazer uma luta no palco. Então eu estava de Cruiser, que é o personagem do videoclipe, e meu amigo estava de Jasper. E aí passamos quase 2 meses ensaiando para essa coreografia, e aí, alguns dias no intervalo, ele me falou, você quer vestir a roupa? Eu vesti um pouco da roupa, mas pra sentir a dificuldade. E assim, poxa, é um desafio pra mim, eu quero sentir a dificuldade de usar movimentos marciais numa roupa que não é apropriada pra cenas de ação. Ela é apropriada pra você fazer desfile, o pessoal que vai veste cosplay, vai pra evento, participar de concurso, mas aquela arma não era pra fazer cena de ação. E eu pensei, poxa, eu quero fazer um teste, eu quero sentir a dificuldade, porque assim, eu trabalho como dublê, e eu gosto de sentir desafios, entende? Então, eu vesti a roupa, falei, caramba, meu, nossa, é muito diferente. Mas eu não senti aquela emoção, caramba, por ser Jaspion, não é isso daí, entendeu? Eu vi mais pro lado profissional. É lógico, eu queria muito ter uma metal dessa, né? Mas assim, eu vi mais pro lado profissional mesmo, sabe? Assim, caramba, o que que é? Como é sentir uma movimentação real de luta numa armadura de fibra? E eu senti, não é fácil não, é horrível, entendeu? É horrível. E eu vesti uma vez, aí depois de 2 semanas eu acabei vestindo de novo, aí ela já tava um pouco até mais apertada em mim, na parte do trapézio aqui, quando eu malhando um pouquinho, aí eu senti, caramba, ela tá apertada, Não dá pra fazer cena de ação pra nada com ela, tá? Realmente é uma armadura pra você fazer pose. Mas eu quis sentir esse desafio, entendeu? Maneiro, show de bola. Aí, dona Emily, manda ver. Então, ainda falando sobre o assunto armadura, né? Esse assunto armadura rendeu, hein? Então, pelas conversas que você teve lá com o Sato, com o pessoal da Sato Company, parece que na internet saiu uma nota aí, não sei quem foi que falou agora, de que não ia ser as armaduras pro filme, não ia ser trabalho de nenhum cosmaker brasileiro. E as armaduras vinham todas diretamente da Toei. Sim. Que a Toei tem uma empresa terceirizada lá, acho que é, se não me engano, acho que o nome dela é Rainbow. Agora não lembro. Qual o conhecimento, Guto? Então, isso não foi discutido em reunião, tá? Nós não entramos nesse detalhe de se usar profissionais da área, né, de cosmaker para se fazer os figurinos. Eu não sei, eu também ouvi, tá? Eu também ouvi essa informação de pessoas, até mesmo na internet, que a Toei faria as roupas, tá? Eu falando que eu vi pessoas falando disso, tá? Não conversei com esse assunto com o senhor Sato. Eu não sei. É até legal, né? Tipo assim, você usar um pouco do material do Japão, usar um pouco do trabalho dos cosmakers também, valorizar o trabalho dos cosmakers aqui, né? Do Brasil, para uma grande produção como essa, né? Mas realmente eu não posso te afirmar isso, tá? A gente tem muita gente boa aqui no Brasil. A gente tem o Wagner Alves, tem o Marcelo Romano, Eduardo Augusto, essa galera. Sim. É gente com talento que não falta, né? Ah. Exatamente. Tirando aquela confusão lá que teve do Eduardo Augusto com as armaduras de Cyberpunk, mas enfim, assunto pra outro. Não, deixa tu quieto, pelo amor de Deus. Olha aí, seu Marco, manda ver novamente. Bom, aproveitando ainda o assunto da armadura, né? Que tá todo mundo. Essa armadura virou tipo uma lenda, né? Para nós brasileiros que crescemos nos anos 80. Aí eu vou voltar um pouco naquilo que eu tava falando, né? Que o Gutenberg é dublê profissional, então ele tem toda uma noção de queda, entendo, sabe, do alcance, da envergadura dos golpes, etc. Aí me veio na cabeça a seguinte pergunta. Gutenberg, por um acaso, foi você que ensinou o Neymar a cair na Copa ou é talento dele mesmo? Não fui eu que ensinei, não. Na verdade, eu até contrataria ele, viu? Porra, o cara é muito bom. Cara, é muito bom. Ah, desculpa a brincadeira, mas eu não podia desistir. Todo mundo inteiro viu, né? Então, a grande talento. A arte performática do Neymar em se jogar, né? Ah, sim. Aí eu não podia deixar de participar. Mas agora, falando um pouquinho mais sério. Eu vi um vídeo, acho que foi no Instagram, se me recordo bem, de você com o Yuji. E claro que você deve ter ficado sabendo que o Yuji, né, primeiro começou como uma brincadeira, mas agora existe até um certo clamor para que ele seja o Jaspion. Certo. Né? E todo mundo sabe que o Yuji é de estatura bem baixa para não chamá-lo de anão do jardim. Então eu queria te perguntar. Você, supondo, né, sempre usando a palavra supondo para que ninguém ache que você está confirmando ou negando alguma coisa, caso você fosse o dublê do Jasper, como é que você faria para substituir o Yuji numa cena? Você teria que filmar, por exemplo, de joelhos ou alguma coisa do gênero? Não. Porque o Yuji deve ser a metade de você, assim, né? Pela foto que eu vi de vocês dois juntos, ele é bem mais baixo. Ah, sim. Então, existe muito truques de câmera, tá? Pra você acabar disfarçando isso, tá? Não é um empecilho isso. Falando do Yuji, ele é um menino super talentoso. O Yuji, há muitos anos atrás, a gente já conversou no SBT. Eu trabalhei no SBT também, na época que ele tava no Bom Dia em Companhia. E a gente foi se aproximando graças a esses eventos que tem acontecido da Sato Company, né? De estrear um filme no cinema, então eu tive a oportunidade de conhecer ele. Eu tenho uma amiga da assessoria de imprensa da Sato, que também é muito amiga do Yuji. E o Yuji viu que a galera gostou dele. Pô, meu, você tinha que ser o Jasper, você tinha que ser o Jasper, blá, blá, blá, blá, blá. E ele achou muito legal isso. E o Yuji falou, pô, bacana, tipo, vou ir atrás, eu vou procurar. Investir nisso, né? Mas como eu falei, nada certo. Então a minha amiga da assessoria de imprensa da Sato falou, Yuji, você tem que ir lá para treinar com o Gutenberg e tal. A gente marcou de treinar e tal. E assim, o Yuji tá aproveitando a onda que a galera tá, né, supondo que ele seria um futuro Jaspion. E tá certo ele tá investindo nisso. É, mas aquilo que eu falo... A brincadeira começou na internet. É, não, na verdade não tá nada certo. Mas o Yuji, ele é um rapaz muito talentoso. Ele não tá se prendendo só a isso. Se por um acaso surgir a oportunidade de ele estar no elenco do Jaspion, mesmo que ele seja o protagonista ou não, ele já está se preparando. Entende? E ele também já pode estar se preparando para futuros projetos de cinema. Não precisa ser só Jaspion, pode ser qualquer coisa que remeta a um personagem oriental que vai fazer cena de ação e lutar. E no dia a gente estava treinando e ele aprendeu as coisas muito rápido, ele já tem uma boa desenvoltura com a dança. E a gente fez uma coreografia bem legal. E eu falei assim, Yuji, vamos fazer uma coreografia de pancadaria, ou até uns golpes meio sujos. Não vamos fazer nada muito cara de tokusatsu, para as pessoas não achar que a gente já está treinando pro filme do Jaspion. Então, se vocês forem ver bem o vídeo, tem luta que ele me chuta derrubando o chão, depois ele me chuta na barriga, me levanta, me dá ajoelhada. Enfim, então são coisas que você não vê, geralmente, em séries tokusatsu, mas eu procurei usar o melhor das habilidades dele na coreografia de luta. E assim, ele foi muito atencioso, divulgou o nosso trabalho, muito querido também, ele está de parabéns. Mas respondendo a sua pergunta, isso não atrapalharia, tá? Não atrapalharia. Lógico que tem uma galera muito, muito grande no Brasil que quer que ele faça o filme, que ele seja o protagonista, mas também tem uma rejeição muito grande em questão de crítica a ele, entende? É isso que é o mal do brasileiro. O brasileiro não tem algo que não se concretizou ainda. E muita gente já fala mal, sabe? É por isso que muitas coisas no Brasil não vão pra frente. Entende? Eu concordo, não discordo de você, não. Mas eu falei mais no aspecto da brincadeira mesmo, né? Porque o Yuji, nada contra o Yuji, né? Caso ele ouça esse podcast, não tem absolutamente nada contra a pessoa dele. Mas é que eu achei muito curioso, porque tem uma diferença de estatura muito grande. Mas você falando me lembrou uma coisa do Robert Downey Jr., né? No Os Vingadores, no Infinity War, né? Que ele não é um homem muito alto, mas parece que fizeram um truque lá de câmera ou de edição para que ele ficasse mais alto numa determinada cena, não me recordo agora. Mas é isso, né? Se você pegar até mesmo o Van Damme, ele é um ator bem baixo. Verdade, é verdade. 1,60 alguma coisa. E nos filmes não parece que ele é um anãozinho. Ok, mas o Yuji ficaria melhor como Mestre Yoda, né? Mas enfim, né? O próximo, porque eu tô falando demais até. Tô tomando muito tempo de você. E essa história aí também me lembra o Michael Keaton, né? Quando foi escolhido como Batman, né? Que muita gente caiu de pau devido assim, à baixa estatura dele, né? No entanto, ele, junto com o Christian Bale, é considerado um dos melhores Batmans que já teve no cinema. Ele usava uma motinha, né? Ele usava uma armadura maior do que ele, pra parecer que ele era grande, né? Mas olha só, eu vi essa coreografia sua com o Yuji, ficou muito maneiro. Ficou legal pra caramba, ficou maneiro mesmo. Mas aí você acha que a gente pode falar então que o Yuji ele tá se preparando então pro papel de Jaspion? Vai concorrer ao papel? Não. É aquilo que eu falei, tá? Não tem nada certo pra ninguém, sabe? Não tem nada certo no projeto. O Yuji está aproveitando, tá? Essa oportunidade, essa onda que os fãs está apoiando ele pra esse projeto. E lógico, o Yuji é muito fã de Jaspion. Lógico que ele vai ficar muito feliz em participar de um projeto como esse. Mas é aquilo, tá? Ele também tá se preparando pra carreira dele. É o que eu falo, mesmo que se não rolasse o filme do Jaspion, ele podia estar se preparando pra qualquer outro projeto no futuro. Entendeu? Olha lá, próximo. Bom, como não tem nada certo ainda, né? Então, o Sato não chegou a dizer qual era a ideia dele pro filme do Jaspion, se ele ia manter aquele visual clássico do personagem que a gente conhece do seriado de 1985, ou se ele tá pensando ou se vai ser uma coisa como um reboot, como foi o Robocop do José Padilha, os próprios Power Rangers lá da Saban, do filme do ano passado. Será que existe alguma coisa assim de ideia que o Sato tenha na cabeça dele? Então, isso são pontos muito minuciosos que ele não comentou nisso, tá? Em questão de mudança, de visual do herói. Você não tem como você pensar nisso sem ter um roteiro na mão, sabe? Você pensar como que o Jasper é hoje? Ele amadureceu, tal? Como é que ele amadureceu como herói também, sabe? Será que ele vai ter uma evolução? A gente não tem como saber isso sem ter um roteiro, sabe? Como você falou, essa evolução da armadura do Robocop. É o que eu te falo, muita gente gostou do Robocop, muita gente não gostou. Mas é aquilo, né? Você tem que manter uma nova linguagem, mas respeitando aquela nostalgia da galera, né? Aquela essência do personagem, né? Mas é muito difícil de falar isso, sabe? Ele não me deu nenhuma letra sobre isso, tá? De mudanças no visual, da armadura. Porque assim, é muito prematuro, sabe? Pra você afirmar alguma coisa, entende? O problema é do povo brasileiro também, né? Principalmente os nerds, que assim, ao mesmo tempo que eles querem que a coisa seja como era 20, 30 anos atrás, ao mesmo tempo eles reclamam quando a coisa não tem uma inovação também, né? Então fica meio difícil saber o que a pessoa quer de verdade, né? Não, sim, claro. Claro. Porque o fã é chato, né? O fã é chato pra caramba. Se você faz a mesma coisa igual, ele reclama. Se você inova, ele reclama de qualquer maneira. Então, haja paciência com o fã. É. Principalmente os fãs da Marvel. Aproveita, fala logo você também de uma vez. Eu não podia perder a chance de alfinetar a Marvel um pouquinho. Né? Deixa eu ver. Sobre o roteiro, né? Você disse que não tem nada certo ainda. Mas a gente já ficou sabendo que vai ter um mangá, né? Que já foi mostrado capas e tal. Sim. O Sato chegou a comentar alguma coisa sobre o mangá com você? Ou ele se manteve reticente? Não. Ele não comentou nada comigo. Sobre o mangá, eu fiquei sabendo no evento que teve agora no Anime Friends, né? Eu fiquei sabendo com um amigo que trabalha junto com um profissional da editora, e ele me deu o convite, a gente vai contar o mangá do Jasper, mas assim, eu não sabia, eu não fiquei sabendo isso por parte do Sr. Nelson, tá? Eu fiquei sabendo só agora quando saiu essa notícia e quando eu estava no evento também, né? Mas eu não Perfeito. Sabia, não. Não, vai lá, o Boris Casoy. Então, Gutenberg, pra gente sair um pouco nesse assunto já, eu queria que você falasse um pouco como é a sua rotina de treino, o que você tá fazendo atualmente, você tá gravando aí alguma coisa, né? Você tá fazendo o quê? Tá gravando um filme, o que é? Bom, hoje domingo a gente tava ensaiando para um projeto de um espetáculo, né? Que vamos fazer em Brasília. É um espetáculo teatral de bom nível, uma qualidade legal, com personagens da Marvel e DC, tá? É um projeto novo, estamos começando hoje a ensaiar, a preparar as coreografias de luta, então a minha equipe está participando com alguns personagens, eu estou dirigindo toda essa parte de ação. Nosso foco não é nem trabalho com palco, tá? Nosso trabalho é voltado pra câmera, sabe? Cinema, televisão, séries. Mas esse é um trabalho que a gente tá iniciando agora. Eu também tô trabalhando numa série, né? Que eu tô coordenando atores, preparando coreografias. Estamos também com projetos de curtas de ação, voltado pra a parte marcial. Esse fim de semana agora, no sábado, eu gravei uma cena de um curta-metragem com um grande mestre, amigo, vindo da Bélgica, também iniciando carreira de ator na Ásia. Nós fizemos uma batalha muito legal de luta. Semana que vem já quero divulgar e apresentar para vocês isso. O resultado dessa luta também, até o material que eu vou enviar ao Sr. Nelson Sato, né, um trabalho mais atualizado nosso, né? E, bom, eu tô fazendo tudo esse preparo com atores, eu tô trabalhando com workshops. Então, workshops, como é trabalhar as artes marciais voltado para cinema? Então, nesses meus workshops, eu ensino a parte de atores, a atletas de artes marciais que gostam de filmes de ação. É, enfim, então, todo esse meu trabalho, além de fazer coordenação de cenas de ação de série, comerciais, curta, tem esses trabalhos também voltados para workshop e as minhas aulas regulares de Kung Fu, né, porque eu tenho que tomar conta dos meus alunos, continuar o nosso trabalho. E sobre questão de treinamento em si, a minha vida é muito, muito corrida. Então, às vezes, eu trabalho muito, treino pouco. Graças a Deus, Deus está abençoando esse ano de 2018 com muito trabalho, muito projeto. E quanto mais eu trabalho, menos eu treino. Mas, assim, eu não posso deixar de treinar porque a minha ferramenta de trabalho é meu corpo. Então, eu preciso estar bem condicionado fisicamente, preciso estar treinando bastante técnicas de luta, cuidar para que eu não me acidente em nenhum tipo de trabalho ou treinamento. Mas, no geral, é isso, tá? A minha vida é bem agitada em todos esses sentidos aí. Que relação, hein? Caraca, mano. Só de você falar, eu já fiquei cansado. Manda ver aí o próximo. É, menino? Então, Guto, saindo um pouco dos filmes também, desse assunto Jasper. Quando começou, assim, seu sonho, digamos assim, sua busca, assim, por ser um dublê, você teve algum ídolo, assim, na infância? Você tem algum ídolo, assim, do cinema e artes marciais? Como é que começou essa sua história com a profissão de dublê? Então, eu primeiro comecei nas artes marciais na adolescência, mas eu sempre, sempre curti filmes de ação, todos os seriados Tokusatsu, Jaspion, Jiraiya. Sempre gostei muito, muito, muito. E quando a Rede Manchete não exibiu mais nenhum seriado Tokusatsu, eu parei de assistir, porque eu não tinha acesso a DVDs, essas coisas, né? Então eu parei de assistir e comecei a assistir muitos filmes de ação, de todo tipo, tá? De filme policial, acho que mais voltado para a parte marcial. E eu sempre gostei muito de assistir os filmes de Jackie Chan e acompanhar os bastidores nos fins dos filmes, né? Aqueles erros de gravação e tal. E eu gostava muito de assistir os making-offs. Então era minha curiosidade também, caramba, como foi feita essa cena? Como foi feito isso? E eu sempre eu tive um olho clínico muito bom para identificar um ator de costas, sendo sabendo, putz, esse cara não é o ator, ele é um dublê. Porque eu via pelo corte de cabelo diferente, eu fazia, caramba, meu, esse daí não é o ator, é um dublê. Então eu procurei desenvolver muito esse olho clínico de olhar cenas de ação. E lógico, quanto mais consegui treinar artes marciais, eu entrei mais na área de competição, então eu fazia muitas apresentações. E um certo dia eu fiz uma apresentação num shopping aqui em São Paulo. Eu estava fazendo uma gravação, um quadro pequenininho, uma apresentação de Kung Fu para um programa do Gugu, na época ele estava no SBT. E aí um amigo que se apresentou de uma escola de dublê falou assim, pô, meu, a gente está rodando um filme e tal, a gente queria tirar uma foto sua, quem sabe você está dentro do projeto, quem sabe, né? Tipo, eu falei, mas é filme de luta? Ele falou, não tem nada a ver com luta. Eu falei, tá bom, né? Tipo, eu não sou dublê, né? Mas tá bom. Isso foi em 2007. E depois de alguns dias, essa pessoa me liga, falou assim, ô, Gutenberg, então, o pessoal gostou do seu perfil tal, e quer te convidar a fazer esse filme. E como que é tal? Aí, primeiro diretor que eu trabalhei na vida, Fernando Meirelles. Os senhores conhecem Fernando Meirelles, não? Impossível ninguém conhecer. O diretor da O2 Filmes, o dono da O2 Filmes, fez grandes filmes como Cidade de Deus, e outros aí. E aí, falei, caramba, vou procurar saber quem é mais, Fernando Meirelles. Eu não acreditei, falei, caramba, é o primeiro set de filmagem que eu pisei. Até então eu era dublê amador, mas fiquei muito feliz, porque eu tava ao lado de atores de Hollywood. E o filme era O Ensaio sobre a Cegueira. Nesse filme... Imagina se conheci esse filme. E nesse filme tinha a Julianne Moore, o Mark Ruffalo, que ele hoje é o Hulk dos Vingadores, né? E o Danny Glover, o ator americano do filme Máquina Mortífera. E eu falei, E tipo assim, eu era uma. Eu caí de paraquedas nisso e falei, caramba, eu tô do lado dessas pessoas, tipo. Eu falei, caramba, e tipo assim, eu fiz uma cena de briga, não era nada de arte marcial. No filme as pessoas seriam como cegas andando pela rua e elas brigavam, tudo, tinha tudo aquele conflito entre as pessoas, tá? É, eu do lado dessas pessoas, tipo, falei, caramba, meu, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Eu sempre quis estar nesse ambiente, respirar esse ar de set de filmagem. E aí eu tive realmente a certeza que eu quero isso pra minha vida, né? E eu fiz o primeiro trabalho esse, né? Até então eu estava como dublê amador, não tinha feito curso. Tive a oportunidade para fazer um segundo filme, esse foi um filme chinês, eu tive uma cena de luta pequena, e eu trabalhei com um dos coreógrafos do filme Matrix, aqui em São Paulo. Bom, maneiro. Aí, porra, meu caramba, o cara chinês, é mestre de Kung Fu, com um certo conhecimento, já fiz filmes com o Van Damme, deu assistência pro filme Matrix, inclusive ele treinou os atores pro primeiro filme do Matrix. E aí eu falei, caramba, meu, tipo, tenho mais certeza agora que é isso que eu quero, né? Aí sim, depois desses dois filmes internacionais, e aí eu entrei pro curso de dublê. E eu falei, caramba, é isso que eu quero. Fiz o curso, no meu período de curso, que foi quase de um ano, comecei a trabalhar no SBT também, fiquei durante quase 5 anos no SBT. E lógico que nesse intervalo também participei de alguns outros projetos de filme. Mas uma coisa foi puxando a outra, tá? Então, um sonho que eu tive desde a infância de fazer isso, né? E hoje eu falo, eu uni hoje a minha experiência, minha carreira, hoje eu uni a minha experiência com cinema e TV e a minha experiência com arte marcial. Então, são dois ingredientes importantes hoje para minha carreira. E eu juntei tudo isso e, lógico, fundei a minha própria empresa, que já está há 7 anos no mercado. E nós temos um trabalho bem diversificado para a área de artes marciais. Tanto para cinema, televisão, série e agora também jogos de videogame, que trabalhamos com capturas de movimento, né? Então, uma coisa foi puxando a outra, tá? Mas eu realmente, aquela energia que eu dei no primeiro filme, eu falei, eu quero isso para minha vida, tudo foi abrindo as portas até hoje, graças a Deus. Fala aí, Samar, manda ver. Já que todo mundo está saindo do filme, eu vou tentar sair também. Na sua carreira como dublê, eu sei que você já deve ter respondido essa pergunta milhões de vezes, então até peço desculpas, mas é uma curiosidade que acho que todo mundo que acompanha filmes de ação. Igual você falou do Jack Chan, eu também sou fãzaço do Jack Chan, e uma das coisas que eu mais gosto dos filmes dele são justamente os erros, né? Quando eu via que era ele mesmo fazendo. Eu já vi ele com a perna quebrada, já vi ele um sem número de situações. Eu queria saber se na sua carreira de dublê, se você já sofreu algum grande acidente, ou se você já teve alguma contusão que te levasse muito tempo para se recuperar, ou se você é aquele tipo de pessoa que tem um pouco mais de, digamos que um pouco mais de resistência, né, que se machuca com mais dificuldade. Sim, boa pergunta. Olha só, os dublês, eles têm um certo ritmo de treino, tá? Seja para parte de coreografia, parte de acrobacia, outras coisas mais arriscadas, por exemplo, cenas de ação, cenas de alto risco, né? Por exemplo, queda de altura, atropelamento, enfim. Eu nunca me acidentei assim em set de filmagem, eu já tive 2 lesões em treinamento. Eu, como dublê profissional, eu sempre falo para os dublês que estão começando, porque nós temos que cuidar muito da nossa saúde, nossa a integridade física, mas se tiver que dar tudo alguma coisa errada, que seja no treinamento, ou que seja no ensaio. Então, assim, lógico, pode acontecer de alguém, um dublê se acidentar num set de filmagem, numa determinada cena, mas, assim, o próprio treinamento que você se dedica, o próprio cuidado e atenção com o seu corpo, faz com que você vá para um set de filmagem muito mais preparado, tá? Então, assim, os acidentes que eu tive, 2 lesões, 1 acrobacia, outra por sair de um atropelamento que eu acabei batendo um pouco mais o joelho no chão. Foi por descuido, uma coisa muito boba, por exemplo, digamos assim, mas que não me tirou muito do meu ritmo de treinamento, tá? Lógico, levei algumas semanas para me recuperar, mas é o que eu falo para todo mundo, seja para diretor também, tudo que tiver que dar de errado, que seja nos ensaios ou treinamento, tá? Nada disso num set. Mas, geralmente, eu falo para você, eu só tive dois tipos de situações que me levaram a me lesionar, né? Olha só, já tá chegando aí na reta final, eu só tenho mais duas perguntas para você. Uma delas é a seguinte: a pessoa que quer virar um dublê profissional, o que ela tem que fazer para virar um dublê profissional? Então, ó, primeiramente, ela tem que buscar um curso em uma escola, tá? Essas escolas profissionais só existem aqui em São Paulo ou Rio de Janeiro, tá? Que são os dois grandes polos do Brasil que mais se trabalham com dublês. É lógico que muita gente pode ter algum medo em treinar alguma atividade. Por exemplo, altura. Às vezes você tem muito medo de altura, mas você pode não se dar muito bem em cenas de altura. Mas se você quiser trabalhar isso e perder esse medo, o curso de dublê é ótimo, tá? Nunca um dublê é bom em tudo. Nunca. É muito difícil, tá? Aqui no Brasil, um dublê que domine tudo. Às vezes o cara pode ser muito melhor na luta, ou o cara é especialista em carro ou moto, tá? Mas assim, o importante de você fazer um curso, sei lá, que dure 6 meses ou um ano, durante esse tempo você começar já a trabalhar. Isso é muito bom, porque você começa a fazer um curso e você melhora essa sua experiência na profissão dentro de um set de filmagem. Então, é lógico, você faz o curso de um ano, mas não quer dizer que depois que você termina o curso você não faz mais parte da equipe. Você, lógico, faz parte da equipe e continua seus treinamentos. Mas a experiência que você desenvolve no próprio ambiente de trabalho é muito importante, entendeu? Então, Guto, uma última pergunta aqui que eu tenho para você. Quais assim, os cuidados básicos assim, que você tem no seu dia a dia? Como você cuida da saúde, a questão de alimentação? Todas essas coisas, né, que a gente sabe que, como você falou, seu corpo é o seu instrumento de trabalho, né? Os cuidados que você tem acerca de alimentação, de bebida? Então, como eu comecei a treinar artes marciais com 15, 16 anos, eu sempre procurei manter uma qualidade de vida assim, saudável. Nunca fui de bebidas alcoólicas, nunca fumei. Sempre procurei manter uma boa alimentação, nada tão especial, tá? Às vezes a gente acaba até comendo alguma coisa ou outra, assim, mas eu não sou tão regrado à questão da dieta, tá? A não ser que quando eu queira, sei lá, uma fase que eu tô mais disposto, que eu queira malhar mais ou ganhar um pouco mais de músculo, fortalecer mais o meu corpo, eu complementar isso com algum tipo de suplemento, vitamínico, enfim. Mas alguma coisa muito regrada, muito assim, não tenho, entendeu? Mas é manter a saúde, não giro bebida alcoólica. Aliás, eu nem gosto de cerveja, essas coisas, nem bebo. É uma dica aí pros jovens, né? Ah, sim. Fala, São Marcos. Eu tenho só uma última pergunta mesmo, pra fechar, né? Que eu acho que o Humberto já explicou, né, muita coisa que a gente tinha imaginado, mas agora é uma pergunta para fechar. O Neymar tem chance de entrar para sua academia? Desculpa, eu não resisti. Não, claro, sim. Não precisa responder se não quiser. Olha só, é que eu não podia resistir à piada. Não, eu sim, eu vou até falar um ponto interessante sobre isso. Neymar na Copa, né? Hoje ele virou uma piada, né? Todos os meios de comunicação no mundo inteiro, virou meme na internet. Não é à toa que ele faz isso, tá? É tudo, tudo muito pensado, tá? É, é lógico, ele é um artilheiro do time. Então a regra de outro time é, bom, vai lá e dá a canelada no cara, entendeu? Quebra a força do time. Entende? É tipo assim, é um cara que tá com todas as armas na mão que pode derrotar o nosso exército. Então vamos cair em cima dele. Então assim, é uma maneira dele até se proteger, eu acho que de uma maneira muito falsa que ele fez, né? De fazer com que as pessoas entendam que aquilo, ah, foi uma falta, me machuquei e tal, não sei o quê. É, lógico, pra tirar vantagem da situação, entende? Mas assim, falando tecnicamente, o cara é um talento. Eu contrataria assim, tipo, nem dar um golpe forte nele, eu só gostaria rolando no chão, entendeu? Dá um peteleco nele, ao mesmo que o Thanos destruindo o universo. É, mas ele é uma situação muito falsa, né? Tipo, eu conseguiria reproduzir tudo o que ele fez, mas assim, voltado para cenas de ação real, né? Entendeu? A coisa é... Olha, desculpe pela piada, né? Porque é que eu não resisti, né? Eu tava... É porque o Matos, ele é fã do Neymar. Eu tinha que falar, senão eu não ia dormir tranquilo. Né? Mas acho que no mais é isso, né? Acho que no mais é isso mesmo que eu queria saber, já ficou tudo muito bem explicado. Eu só tenho a minha última pergunta, bem levinha, é a seguinte, já que você falou do Tokusatsu, Gutenberg, quais são os seus Tokusatsu favoritos? Então, as favoritas, eu sempre gostei muito de Jaspion, tá? Pelo roteiro, pela trama em si, gostei muito, é uma das minhas preferidas. A segunda, Jiraiya. Eu sempre curti muito Jiraiya por causa desse contato com a arte marcial. Sabe essa disciplina da arte ninja? Ele enfrentar diversos oponentes. Cada episódio tinha um cara especialista num tipo de luta. Até tinha um cara fazer estilo bêbado da China, sabe? Tipo, muito legal. Sim, eu gostei muito dessa variedade. Curtia outras também, tá? Tipo, o Giban eu gostava muito. Pelas cenas de ação, eu curtia muito, gostava, sabe? E de Super Sentai sempre gostei muito, Flashman eu sempre gostei muito, Maskman também, eu gostava do Maskman pelas cenas de luta, algumas coisas eles mostravam no seriado. Essas foram as minhas preferidas, assim, né? Kamen Rider também, RX, Kamen Rider Black, sempre curti muito também. Show de bola. Cara, Gutenberg, só tenho que te agradecer, muito obrigado pelo seu tempo, que você disponibilizou aí pra gente, pra conversar com a gente, muito obrigado mesmo. Beleza, foi um prazer estar com você. Desculpa a demora aí pra gente fazer esse encontro nosso aí, mas hoje deu tudo certo. Sem problema, a gente sabe que a sua vida é bem movimentada mesmo, sem problema, cara. Muito obrigado mesmo, cara. Veio na hora certa. Veio na hora certa. Valeu, meu irmão. Eu também queria agradecer bastante, né, a sua disponibilidade, né, o jeito muito cortês, muito agradável qual você foi em toda a conversa, né, muito simpático conosco, até com as nossas piadas, as minhas piadas bobas, na verdade, né? O Boris e a Emily foram até muito sérios. Então, gostaria de agradecer pelo seu tempo. Valeu. Eu sei que você tem uma agenda muito corrida. Obrigado. Por esses minutos que você pode disponibilizar para conversar conosco. E desejar boa sorte para você no filme do Jaspion, se você for participar, né? Sempre frisando aqui, não estou afirmando nem negando nada. Né? Não vão descer a lenha no Gutenberg por minha causa, porque, né, não estou afirmando nada. Mas em outros projetos que você for participar, né? Boa sorte. Sejam projetos bem-sucedidos, né? E, quem sabe, uma próxima, né? Aí com o filme do Jaspion mais elaborado, ou algum projeto que você queira divulgar no nosso canal, sinta-se muito bem-vindo a divulgar com a gente, que a gente vai ficar muito feliz em ajudar você, né? Sem problema nenhum. Muito obrigado mesmo. Eu vou falar uma coisinha, antes de se falar qualquer ou se fazer algo sobre o filme do Jaspion, é lógico, eu vou falar em primeira mão com vocês, já conversei com algumas pessoas, nós temos um projeto Tokusatsu para lançar, né? Então nós temos que primeiro lançar um piloto de um projeto Tokusatsu e saber como vai ser a repercussão disso. É lógico que iremos criar um novo herói, não vamos usar o herói do videoclipe, tá? Mas assim, é um piloto que a gente vai lançar de Tokusatsu, unindo essa nossa experiência na parte de ação e conhecimento em Tokusatsu. É lógico que não vai ter nada do filme do Jasper se sair agora, mas é um projeto que a gente já vai colocar em prática para, se possível, ainda esse ano, a gente já ter um resultado. Mesmo que seja um piloto de 10 minutos, mas que mostre todo esse nosso conhecimento em cinema de ação e Tokusatsu, mas de boa qualidade. Nós gostamos de fazer as coisas e mostrar quando aquilo já está pronto, sabe? Então eu não gosto muito de ficar falando, porque assim, o povo de Tokusatsu no Brasil, ele é muito carente de ter coisas novas. E se as pessoas fazem qualquer coisa que não é de qualidade, as pessoas também vão gostar. Ah, tá bom. Porque a gente não tem essa cultura de ver séries novas de Tokusatsu, né? Então eu quero fazer um trabalho de qualidade, bom, para mostrar que a gente tem potencial para isso e que o Brasil tem sim profissionais para se fazer qualquer produção. Tá bom? De bola. Valeu. Quer falar alguma coisa, dona Emily? Podemos encerrar? Sim, também agradecer ao Guto, né, pelo nos prestigiar com a presença dele aqui. A agenda dele tão conturbada, né? Atender o nosso humilde chamado aqui. Agora tem um. Ah, ok, é isso. Você. Uma pergunta de último. São os astros aí. Não podia deixar de perguntar. Vai ter PlayStation no filme do Jaspion? Sim, não vai ser o Dylion, vai ser o PlayStation gigante que vai se transformar no Dylion. Olha que ideia, hein? Não dá uma ideia, porque acabam fazendo coisa. Você pega um carnavalesco do Rio, ele sabe, né? Valeu, Guterminha, muito obrigado. Olha só, já vou agradecendo, vou ensinando. Ela é sempre membro de história de sempre. Não esqueça de assinar o nosso canal, de curtir o canal, divulgar, compartilhar nas suas redes sociais. Tem também o podcast lá no iTunes. Vai estar toda a descrição, vai estar aí embaixo. Vou colocar o link para tudo e a gente se vê no próximo podcast. Gente, valeu, boa noite, bom dia, boa tarde, até a próxima, tchau, tchau, hein? Abraço, tchau. Valeu, queridos, abraço, tchau, tchau.